graça. Ela me deixou em menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidão azul. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Shampoo.